Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com o salva-vidas, Breno Dallas. Opa, tudo bem? Estamos aqui também com aquele que não tem como salvar porque é fita pirata, o Wellington Magaren. Ótima piada. É? Não, é que eu ia falar com e também com o insalvável Mônio, mas é meio que você falou. Enfim, como não dá para salvar essa apresentação, vai essa mesmo. E como sempre, estamos aqui reunidos, graças aos esforços daquele cuja memória já não salva mais nada, o Eric. Muito bem, tem que começar a usar arquivo tudo do zero, toda vez que eu vou mexer, né? Imprime no final, senão já era. Muito bem, e após meia hora de discussão do que diabos a gente ia gravar, vamos falar. Porque os ouvintes não sabem, mas tivemos um probleminha com o tema, né? Melhor não falar isso não, né? Então, hoje estamos aqui para fazer o volume 2 daquele programa nosso que foi lançado ano passado, 2017, se não estou enganado. Que foi o Como Salvar. Sim, ano passado foi 2017, sim. Eu tenho certeza. Aí, ó, tá vendo? A ideia é pegar histórias. No primeiro programa, a ideia foi pegar histórias que todo mundo considerava ruins, né? E discutir como que a gente poderia melhorar aquela história, se ficava menos pior, às vezes ficava até boa, né? E eu acho que as piores histórias mesmo a gente comentou no primeiro programa. Então, agora aqui a gente vai falar de histórias que algumas pessoas acham ruins, não necessariamente é consenso geral, né? Mas enfim, vamos discutir aí se a gente consegue salvar alguma coisa ou se vai ser igual ao primeiro programa, né? Eu lembro que no primeiro programa, Potestade, a gente tentou muito no primeiro programa e não... Potestade não tem salvação, aquela desgraça. A gente começou com Potestade e não conseguiu salvar direito e já definiu o tom do programa, né? Muito bem, então, a gente pode aqui ir escolhendo algumas histórias, né, que for vindo à mente. Às vezes até compensa a gente mandar no grupo lá do WhatsApp, alguma coisa assim, e falar assim, gente, vamos gravar um Como Salvar. Vocês querem sugerir alguma história ruim? O que vocês acham? Ou não compensa? Sempre é válido. Olha, eu vou mandar mensagem aqui, e enquanto isso a gente vai discutindo algumas aqui que a gente já... Você deve ter alguma planilha aí, as histórias que a gente falou no programa anterior? Eu listei em algum canto aqui, ouvindo, fazendo uma... Planilha? Não, não foi. Por isso que eu não tô achando. Como salvar dois? A gente falou do primeiro. No primeiro a gente falou de potestade, pecados pretéritos, sobre o pacto, sobre os pais robôs do Homem-Aranha, os MVA lá, sobre o filme Homem-Aranha 3, sobre Aranha-Verso a gente comentou mais ou menos, sobre os poderes totêmicos a gente comentou mais ou menos, e Guerra Civil também. Esses aí a gente passou por alto aí, mas a gente comentou. Então, eu vou mandar aqui tanto no WhatsApp quanto no Facebook falando assim, ó, pessoas, vamos gravar um Como Salvar 2. A revanche. Então sugiram histórias que vocês consideram ruins que não sejam essas. E vamos ver o que dá. Beleza, mandei a mensagem aqui pro pessoal. Então, enquanto eles leem e talvez enviem alguma coisa, vamos falar de algumas histórias aqui. Fiquei deprimido aqui. Por quê? Eu tava procurando as piores histórias. Alguma lista de piores histórias do Aranha. Obviamente parei aqui no Trouble e eu li o resumo do Trouble. Cada vez que eu vejo o resumo disso, eu fico mais triste ainda. Muito bem, Magaren, Trouble. Vamos começar aí. Então, essa Trouble, qual é Trouble? Que história é essa? É da época da Tia May gostosa. Ah, mas daí é no filme? É do filme, então? Eu tô rindo do... O Mônio mandou aqui, tem tudo a ver com o tema do podcast. O Mônio mandou uma imagem que vai estar no post aí, que é uma homenagem à Gwen. Mandou no WhatsApp, eu vou colocar no post. É uma homenagem à Gwen, segundo o Mônio. Caldinho de queiga, pelo amor de Deus, que é isso? Aqui não chegou ainda. É o Trouble ou é Trouble on Horizon? On the Horizon? Nossa, eu tenho uma gaguejada aqui, respira, só Trouble. Respira. Bom, O que que é Trouble? Eu não li Trouble, mas eu posso resumir mais ou menos. O Magari provavelmente também pode resumir. É aquela história que fica na dúvida que talvez a tia May seja mãe do Peter e não tia. Exatamente. Ah, mas eu não sabia da existência dessa. Essa aí é... A história é basicamente isso. A May, o Ben, o Richard e a Mary, mais jovens, um pouco mais jovens, vão no acampamento lá, rola muitas altas confusões, a May trai o tio Ben com o irmão dele, né, que é o Richard, e ela acaba engravidando. Falei, como é que a gente ferra tudo? Aí a Mary fala, tá, então eu falo que o filho é meu e tudo fica feliz da vida. É, a Trouble, assim, só voltando, eu mandei a pergunta lá no grupo, fala em histórias ruins, aí a primeira citada foi Trouble, coincidentemente, pelo Léo. E na sequência ele perguntou, o Mônio tá participando? Pra quem não sabe, o Léo é fã número um aí do Mônio, né? O número único. Número um. Mas eu ia comentar que nos anos 50, 60 e tudo mais assim. E tudo mais. Não faz sentido nenhum, eu tenho que parar de falar e tudo mais. Nos anos 50, 60, por aí... 70 também um pouco, era comum ter muita revista voltada pro público feminino, né, assim, revista de romance, essas coisas desse tipo. E o Trouble meio que foi uma tentativa de fazer uma revista para um público feminino adolescente, para tratar também de forma educacional, entre aspas, falar sobre dramas da adolescência, primeiro amor, gravidez na adolescência. Eu acho que eles discutem na história sobre abortar, e aí fala que não vai abortar. Então, assim, é uma história que... é aquele tipo de história que meio que o objetivo é ok, mas a execução é complicada, né? E é por achismo meu, porque eu não li, né? Eu comecei a tentar ler, mas não consegui seguir adiante, não. Então, o problema da história... Que curioso. Não preocupa não, Breno, vocês vão fazer view dela em algum momento. Vocês vão. Não, mas é 2013, a gente tá... agora a gente tá em... Vai ser um view especial quando sair o filme solo da Tia May. Caramba, esse Trouble, ele é da... é do Mark Millar? Acho que é. Eu tô confundindo. Isso é ele mesmo. É assim. Mas então, o problema da história é... como revista, né, pelo que eu já ouvi falar, os comentários e tal, como história, ela não... vamos esquecer Peter Parker, Tia May e tudo mais. Como história, parece que é uma revista ok para adolescência, que fala de gravidez e tudo mais e tal. O problema dela, pelo que parece, né, é que eles tentaram... eles não falam que é a May Parker ou May Riley, mas é a May, o Ben, o Richard e a Mary, né? Não tem sobrenome, mas ele são esses quatro. E ele se parece com o Peter, com a Mary Jane, com a Gwen. Isso, exatamente. Então, assim, eu acho que o problema maior da história foi tentar associar como uma história do passado da cronologia do Homem-Aranha, sabe? Assim, tanto que a princípio era para ser lançada como oficial, entre aspas, e hoje é universo alternativo, né? Graças a Deus. Então, eu acho que na verdade... Alô? Alô, tudo bem? Não diga alô, diga a usurpadora. Nossa senhora. Ô, louco. Andei uma travadinha aqui só, tudo certo. Mas, eu não posso falar muito sobre a história em si, mas a polêmica toda da história é essa questão de falar que a Tia May, na verdade, pode ser mãe do Peter. Então, pra mim, o como salvar dessa história seria não fazer o vínculo com o Homem-Aranha, sabe? Tipo assim, são outros adolescentes. Porque, se eu não tô enganado, a história em si não é o problema. O problema é eles fazerem essa... Ah, sim, tentaram vender como um retcon do passado. Exatamente. Então é... O retcon só pode ser do passado, aliás, né? Isso foi publicado no Brasil? Não. Não. Foi não. Com a graça de Deus, não. Então a May podia abortar e a gente não teria Homem-Aranha. Imagina, não, né? Não estaríamos gravando agora, né? Então, assim, eu acho que até por curiosidade, é interessante ler a história depois e tal, mas... eu acho que a gente não é o público-alvo, né? O público são adolescentes mulheres, pelo que eu já vi. É, o mesmo público que era o público das histórias de romance antiga lá. Inclusive, tem uma... É interessante porque eles usam essas capas, né, de fotos de adolescentes, né, bem... Quer dizer, interessante, tipo, mas tipo, É meio puxada para aquelas fotonovelas que tinha. É, inclusive, só uma curiosidade, abrindo parênteses aqui, igual eu falei, nos anos 60 e tal, tinha muita história de romance, principalmente da Marvel, né? Eu tava lendo recentemente... tava pesquisando... Eu tava dando uma olhada na lista de revistas que a Marvel publicava e tudo mais, né? Nos anos 60. E aí tem muitas lá de romance, né? Pelo menos umas 3 ou 4 tinha. E uma delas... É, depois que a febre do super-herói acabou meio com o fim da guerra. O pessoal parou de... Tanto que o Capitão América parou de ser publicado e tudo. E as editoras, tipo a Time, que viria a ser a Marvel, ela mudou de nome pra Atlas, ela começou a publicar história de romance, história de terror, história de monstro. Foi o que, basicamente, ela publicou nos anos 50 e o começo dos anos 60, até a renovação com a Marvel surgiu o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, trazer o Capitão América de volta, etc, etc, etc. Nesse início dos anos 60. Tanto é que, como a gente já falou certas vezes, todos esses heróis, assim, os primeiros tirando o Quarteto Fantástico, assim, eles estrearam em revistas que já tinham números antes. Era coisa de terror, de Amazing Fantasy, a Journey to Mystery, essas coisas eram tudo. Exatamente, é os nomes já só. Tinha, né, um legado, assim, né? É, inclusive, nos anos 60, e nesse início, se você pegar a lista de revistas da Marvel, tem lá Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, X-Men, aí tem umas 2 ou 3 de romance, aí tem Patsy Walker, aí tem umas 2 ou 3 de cowboy, né, Velho Oeste e tal, então era bem misturado. Mas o que eu ia falar, a curiosidade que eu ia comentar, é que uma dessas revistas de romance, ela chamava Our Love Story, né, Nossa História de Amor. E tem 2 histórias delas que tem 2 personagens que são extremamente parecidos com o Peter e com a Mary Jane. Lembrando que isso era feito pela Marvel, né? Então o Stan Lee que roteirizava e a arte dessa que eu tô falando era do John Romita. Então era basicamente igual o Peter e a Mary Jane. E assim, eles meio que aproveitaram os 2 personagens e fizeram uma história de romance. E saiu no Brasil numa revista que chama Amor Moderno, da Gorion. Saiu. Lançaram até 3 filmes sobre eles. Então, sobre a Trouble de personagem, o próprio Tio Ben e Tia May já tinham aparecido antes, uma história aleatória. Não lembro se na Amazing Fantasy mesmo, mas 1 ou 2 anos antes de aparecer na Amazing Fantasy, tinha 2 personagens que era o Tio Ben e a Tia May, que tinha um sobrinho lá que era paralítico, etc. Desenho era igual. Aproveitava muito. Os caras produziam revista pra caramba, né? Mas assim, só voltando aqui um pouco pro nosso tema principal, Trouble, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o problema não é a história em si, é o tentar vincular ao passado do Homem-Aranha, né? Ah, sim. Coloca um nome aleatório nos personagens e é uma história, não é pro meu gosto, mas é porque ele não fede nem cheira. Eu não sei, eu não li pra ver questão de roteiro, arte, blá blá blá e tal, mas se parar pra pensar, é uma temática pertinente à adolescência da época, né? Hoje também, mas são assuntos que normalmente não são discutidos, né? Sei lá, gravidez na adolescência e tudo mais. Então, tem seu mérito lá de se tentar. Então, o problema é que se eles lançassem... Ah, vamos lançar essa revista aqui aleatória com gravidez na adolescência, não sei o quê, 5 pessoas compravam. Não, é o retcon do Aranha. 700 pessoas compram pra falar mal. Exatamente. Então, okay. 15 anos depois, o povo tá falando num podcast da história. Here comes a new challenger! Alô. Oi. Alô. Olha ali. E aí, foi só falar. Tudo bem? A gente citou Trouble, o Maurício chegou. É fãzaço da história. Chegou. E aí, Maurício, tudo bem? Tudo bem. E aí? A gente começou quase agora aqui. A gente tá falando sobre como salvar histórias. Acabou que a gente ficou com esse tema aí. Mas na verdade a gente não falou como salvar a Trouble. A gente tá falando mal dela ali, né? A gente falou que pra salvar ela é só desvincular da história do Homem-Aranha, né? Porque eu acho que isso que é o ruim da história. O resto? Na verdade, a história é ruim. Tá bom, vai, vou falar. O Trouble é Maurício. Aquela que tem a troca de casais, né? Isso, exatamente. Ah, tá. Então, acho que a gente falou de Trouble aqui. Futuramente, como o nosso objetivo no site é fazer podcast de tudo, praticamente, que já saiu, em algum momento, lá do futuro, né, 2050, por aí, a gente fala de Trouble, né, então... É, o Eric só vai estar gravando aqui. Exatamente. Já gravou algumas vezes, inclusive, né, vocês já ouviram. Ah, já participou. Mas então, falando de história aí, essa pode ser um pouco polêmica, porque muita gente considera que é boa, porque... não sei porquê. Eu queria falar de Tormento. O primeiro arco do MacFarlane é sozinho, né? Cuidando de arte, né? E palavras. Uhum. Palavras faladas aleatoriamente aí. Então, o meu problema com Trouble... Caramba, Tormento. É porque começa com T. Sou Trouble com Trouble, ó. É, exatamente. Meu Trouble com Tormento é o seguinte. Eu acho a história é tipo uma galeria de arte do MacFarlane, sabe? Então, assim, se você gosta da arte do cara, é ok, é uma revista legal e tal, mas o roteiro dela é meio Bendis, que o Magarin fala, sabe? Tipo, é muito... Seis revistas pra não acontecer nada, praticamente. É, então e a forma é meio, também. Não é Bendis. Não é Bendis? É, que só acontece? tira o nome MacFarlane e coloca Bendis, todo mundo. Melhor história do mundo, viva. Não, já falo. Mas isso é anos 90 ali. Acho que o que essa revista trouxe aí, que foi, tipo, o foco na arte mesmo, né? Enfim, é muito relativo à época mesmo, assim, né? Tanto que depois chega a Image Comics, então, de certa forma, tá tudo certo ali, né? Tudo certo, sem problema, assim, né? Definiu o que é ser os anos 90 ali. Vamos focar em arte e esquecer o roteiro. Uhum. Vamos dividir aqui em duas coisas, né? A minha opinião, assim, a história não é que a revista em si não tenha impacto pra época e tudo mais. Ela foi importante pra caramba. Ela redefiniu o mercado, foi a revista mais vendida de todos os tempos, até bastante tempo depois. Eu não sei qual quebrou ela, mas que quebrou o recorde dela, né? Mas foi muito vendida e tal. Foi uma das primeiras que teve trocentas capas variantes. Então, assim, ela pro mercado é tipo o Cavaleiro das Trevas, assim, sabe? Ela foi extremamente relevante. Não, eu não falei mal de Cavaleiro das Trevas. Que é como se fosse histórias do Homem-Aranha. Até porque não dá pra salvar a história do Batman. Mas o negócio é, na época que saiu, ela foi impactante, ela teve sua importância. Agora, como história em si, ela é uma história meio fraca, eu acho, né? Porque assim, a Calypso domina o Lagarto pra bater no Homem-Aranha. E aí no final o Homem-Aranha vence, sabe? É isso a história. Uhum. Não tem muita coisa pra comentar. Eu acho que a maneira de salvar uma história que, né, como essa... É, se deixando ela para um roteirista escrever mesmo. Exato, podia ter um pouco mais de cuidado com essa parte de ter, enfim, né, outras situações que não só a ação e tudo mais, assim, né, enfim. E é interessante também que, assim, eu acho que foi a primeira história que o MacFarlane lá, ele roteirizou mesmo, né, eles deram carta branca para ele. E se pegar a Máscaras ou Percepções, que é com o Wolverine? Percepções. Máscaras é do outro lá, do Motoqueiro Fantasma. A do Wolverine e o Endigo lá? Isso. Então, essa história, ela é pouco depois da Tormento, né? É ali pra edição 9, mais ou menos, dessa Spider-Man, né? Que é a revista. E eu acho que ali o MacFarlane já tinha aprendido um pouco. Eu considero que ela tem muito mais roteiro que Tormento. Eu gostei da história, assim, e... eu já tinha colocado na minha cabeça que, tipo, caramba, eu acho que não vou gostar de nada do MacFarlane escrevendo. Mas eu achei ela legal. Então eu acho que o problema da Tormento foi ela ser o lugar onde o cara aprendeu a escrever, sabe? Tipo assim, eu acho que tinha que ter praticado um pouco mais antes. Tem que aprender na escola, como todo mundo, né? Então MacFarlane, essa Tormento é como se você pegasse os primeiros episódios de podcasts, você vê e comparar com coisas mais pra frente, assim. É tipo isso mesmo. Como os caras estão aprendendo. Você sonoriza com tambores do início ao fim, é tipo isso. Exatamente. Mas, Inclusive tem a ver tambores com tormento, né? Exatamente. Já tem a Calypso. Se eu usasse a Calypso e eu já sou Chimbinha, ele daria um violão melhor. Então, assim, a história, como história, eu acho ela um pouco fraca, né? Mas a arte, pra época, era inovadora pra caramba, né? É, então... é que o pessoal, normalmente, eles olham, mas essa arte aí é clichê, não sei o quê. Só que você tem que ver que na época, tava tendo uma mudança. Pra bom ou pro mal, aquilo definiu que ia ter os anos 90 todo. Sim, sim, aquilo é, eu falei como um tom de brincadeira ali no início, mas é verdade isso. Ele meio que definiu ali o estilo que ia ser as histórias dos anos 90, que tinha os traços mais exagerados, tudo aquelas coisas assim. Então, assim como o Eric falou, né, ele teve a sua importância na época, mas não tá nem perto de merecer todas as republicações que são feitas hoje em dia. Até aí, tem tanta coisa que republica doidado aí. Não, e é interessante você parar pra pensar. A gente já fez um podcast sobre o McFarlane há muito tempo atrás. Uma pena. E é interessante você pensar que, assim, o Steve Ditko desenhou, né, o Homem-Aranha no início, o John Romita deu uma reformulada e a próxima mudança mesmo foi do McFarlane, né, e impacta até hoje. Se for olhar do início ali, dos anos 60, na época do John Romita, até os anos 90, né, o final dos anos 80, anos 90, o McFarlane foi o próximo cara que reformulou a aparência do personagem, né? Então, não a aparência. Ele, assim, né? Ele introduziu o conceito das teias que chamamos de espaguete. Exatamente. E até hoje. Depois seguiram esse esquema. É, eu não sei se teve outro cara que fez isso depois. Acho que são só os três. Não, seguiram o esquema. O Larsen fazia. Sim, mas é o Larsen seguia o que o McFarlane começou, né? Eu falo assim, o que modificou mesmo. Que mudou tá, que mesmo. Assim, não. Foi só os três. O Humberto Ramos modificou a anatomia humana. Caramba. Então, as grandes fases da transformação do personagem. É o Ditko com a criação, o Romita com o visual clássico, o McFarlane e depois o Humberto Ramos. É que o McFarlane, ele começou com aquelas poses que eram, a princípio, anatomicamente impossíveis. Aí veio o Humberto Ramos, que fez anatomias impossíveis. Exatamente. O desenho do Humberto Ramos parece aquelas action figure mais antigas, sabe? Que era cheio de articulação, mas as articulações eram desproporcionais ao boneco, sabe? O McFarlane... Falou, eu fiz as anatomias impossíveis. Aí veio o Beto Ramos, hold my beer. Então, assim, pra mim, Tormento precisava de um trabalho melhor no roteiro, né? A história em si, ela... Os acontecimentos não são um problema, né? Eu acho que a forma que eles são mostrados... Não mostrados, né? A forma que eles são descritos e comentados e tudo mais que ficou esquisito aí, não é isso? Ah, esse cara pega um fiapo de roteiro de... Que não dá pra encher uma edição e esticam pra seis edições. Não vai dar certo isso. Oh, então quer dizer que além de gerar tendência nos desenhos, ele gerou tendência nos roteiros também, né, Magani? Exatamente. Pareceu um certo alguém que foi. A Netflix não me deixa mentir. Um certo roteirista careca que agora vai lá fazer o Superman levar 13 edições pra levantar voo. Essas coisas. Então, deixa eu ver, de história de quadrinhos, alguém tem mais alguma... Alguém tem alguma sugestão de quadrinhos que a gente pode falar? A team-up do Hércules. A team-up do Hércules é tão ruim que até a Marvel já foi ver de salvar ela, né? Não, o Hércules costuma aumentar mentira. As histórias. Ô, Maurício, comenta aí, o que é a team-up do Hércules, pra quem não conhece, por favor. Ah, tá no Tweep View número, aí entra a voz do Google aqui falando. É, basicamente é uma team-up que o Aranha se junta com o Hércules pra enfrentar, não lembro quem, não lembro porque não era importante, porque a parte memorável da história mesmo tá quando o Hércules amarra a ilha de Manhattan e sai arrastando ela nas costas. Eu acho que os vilões estavam fazendo um negócio no subsolo, que eles queriam... Era vilões genéricos. Roubar a ilha de Manhattan, né? Tirar ela do mar e cobrar um resgate, alguma coisa assim. E aí é isso aí, o Hércules puxa a ilha de volta com uma corrente. E eu tô vendo a imagem aqui agora, a imagem vai estar no post. Pessoas que não entendem como ilhas funcionam. E aí a Marvel, anos depois, ela foi num bar, né? O Hércules falando lá que era exagero e tal. Alguém falando. Eu não lembro que personagem fala, ele comenta, o Hércules gosta de aumentar um pouco as histórias que ele vive, um negócio assim. Então, como esse maluco não tem noção do que tá falando. Como salvar uma team up é uma coisa complicada. Eu tenho uma ideia de como salvar Marvel Team Up. Você salva Marvel Team Up, então. Tirando-se, deixando. Esquece a ideia de 150 edições, deixa apenas 10, sendo a décima a Team Up da Tia May Arauta de Galactus. Sabe como é que você pode salvar a Marvel Team Up? Salvou o título inteiro. Você pode salvar a Marvel Team Up jogando ela da ponte e jogando a teia no calcanhar. Eu acho que é uma forma boa de salvar. Tentou salvar. Exatamente. Ou você derruba ela sem querer da ponte, aí você joga um laço, só que em vez de laçar a Marvel Team Up, você laça um frasquinho que tava caindo junto ali do lado, assim. Exatamente, eu tentei, você fala. Aí vira a Marvel Team Snap. Snap. Nossa, Marvel Team Snap. Eu tô dando uma olhada nas capas aqui das Marvel Team Up, mas do Hércules é a 28. O nome, olha que criativo. O nome dos ladrões de Manhattan é os City Stealers, os roubadores de cidade. City Stealers. Muito bem. Acho que o nome foi. Eles conseguiram roubar alguma? Eles conseguiram tirar Manhattan do lugar, pelo menos, mas o Hércules puxou de volta. Eles iam chamar Island Stealers. Exatamente. Eu acho que tem essa Eles perceberam que essa ideia de roubar a cidade era muito, muito grandiosa e não sei o quê. Aí eles ficaram mais humildes e decidiram roubar só o Ben. Eles viraram o Ben Stealers. Nossa, que horrível! O cara entra depois do início da gravação pra soltar uma piada dessa, vida. Não dá. Eu ia comentar que se esses caras tivessem clone, seria o Ben Stiller, mas o Maurício foi antes de mim. Vocês decidem qual versão é pior. O que eu ia falar é que a Marvel Team Up, você falou que é a 28? Cara, eu acho que era, deixa eu voltar pra ver aqui, é a... Isso, 28. Então, ela é um tipo um divisor de águas, né? Até ali, o Team Up estava ruim e tal, mas a gente fala, quem sabe melhor. Aí depois ele fala, tá, não vai salvar não. Ali na 49, 50, até que tem uma legal, que é aquela do Aparição, que tem a... Vocês lembram que tem um... A Tinder Wolf lá. Isso, a Tinder Wolf, essa até que é legal, mas realmente ela é uma ali no meio. E aqui, então, o Team Up teve 150 e poucas edições, salvando, sei lá... Duas, três. Eu tô rolando a tela aqui, olhando todas as capas de Team Up, pensando, deixa eu ver qual que dá pra salvar. Essa não, eu já tô no 86. Pois é. Na verdade, a maioria aqui, eu nem sei o que acontece na história mais, de tão grandioso. Mesmo, aparece um vilão, os heróis se juntam pra bater no vilão. Não, sem antes saírem no tapa entre eles mesmos. Exatamente. Então, Marvel Team Up, a gente já falou muito, né? Tem a Marvel Team Up do... Eu ia falar que a gente já falou muito nos Trip Views Class. Mas tem uma Marvel Team Up 117 que uma coisa que dava pra salvar nela era a capa, que é aquela que tem o Wolverine e o Homem-Aranha. Nossa, totalmente que... desproporcional. Vou mandar aqui no chat e vou colocar no post. Essa daí dava pra salvar. Abriu e chegou a usar. Se estudasse um pouco de anatomia, eu acho que salvava pelo menos a capa da edição. Olha, eu tenho minhas dúvidas. Caramba, nossa. Prova anatomia. Eu já cheguei na 125 aqui, então eu acho que, né? Já foi, né? Deu, tá bom, né? Tá bom. Tá bom, tá bom. A gente já falou bastante de Marvel Team Up aí nos Trip Views Classic, ouçam, né? Com essa propaganda que a gente fez, acho difícil alguém ouvir. Não leia, é ouçam, né? Piada, exatamente. Dá ruim de piadas, comentários bons. Tipo a aranha falando pro Johnny, ainda bem que a sua irmã perdeu o bebê, pra ele não ter que crescer com um tio bosta igual você. Verdade. Esse é puge, mano. A aranha perdeu ali o freio, né, pro momento. Que ele nunca... Por um momento. Por um momento ele revelou quem ele é, né? Então, por isso. É porque normalmente ele fica se segurando, né? E ali ele se mal soltou. Caráter, vagabundo, salafrário. Muito bem, o que mais que a gente tem de história? Maurício, já que você tá aqui, nós dois fomos obrigados a ler uma história chamada Homens-Aranha 2. Pois é. Temos Tripinals lançados aí, né? A gente enrolou muito pra fazer o Tripinal da 4 e da 5, porque depois da 3 a gente cansou, né? E falou, ah, não. Mas basicamente, né, quem leu Homens-Aranha, que saiu no Brasil, viu, né, o primeiro encontro aí do Peter Parker do Universo 66 com o Miles Morales, né, do Universo Ultimate. Isso tudo muito antes de Aranha-Verso, de Guerras Secretas e tal, então realmente eram dois universos separados, né, à parte, totalmente. Então a primeira história teve sua relevância, né, teve ali os dois se encontrando, atravessando os universos, né, cruzando os universos e tal. E aí a história termina, né, isso não é spoiler porque isso é um, sei lá também, né, a história saiu há um tempo já. A história termina com o Peter falando, será que tem o Miles Morales aqui no universo 66, né, ou melhor, aqui na minha realidade? E aí termina com ele olhando pro... Ele se referia à realidade dele como 66 mesmo. Acho que seria interessante, né? Aqui no universo 66. E aí ele termina com ele olhando pra tela e falando assim, ó, meu Deus, né? E aí acaba a minissérie. Não, faz certo. Mônio, faz a entonação aí. Como que o Peter fala? Ah, meu Deus. Exatamente. Não, mas esse gancho que termina o Homem-Aranha, o primeiro, é um gancho legal. A história é bacana e tudo mais. Ela é muito mais ambientada no universo Ultimate, porque afinal quem tá escrevendo é o Bendis. Ele tava totalmente envolvido lá e tal, né? Então essa primeira minissérie aí do Homem-Aranha, ela é interessante. Eu gostei muito dela, tanto que foi a partir dela que eu realmente fui atrás de ler tudo que tinha saído do Miles Morales. Então, o plano maligno da Marvel, né, de trazer leitores pro Miles Morales, deu certo, né, pra muita gente, inclusive comigo, né. E gosto muito da história. Trazer leitores novos pro Homem-Aranha é um plano maligno, é isso? É, trazer leitores novos pro Homem-Aranha Ultimate, né, no caso, o Miles Morales, que acho que naquela época... Quando lançaram o Homem-Aranha 1, ainda existia um trâmite de aceitação, né? Então, eu mesmo, que na época não estava lendo quadrinhos, vi na banca o Homem-Aranha e falei, pô, que merda, ó, tem outro Homem-Aranha e tal. E muita gente, tipo, também levou questões por ele ser um personagem negro, então ele não poderia nunca substituir o Peter, enfim. Várias questões, assim, né? E a primeira história que eu li com o Miles foi justamente o Homem-Aranha, e daí depois eu... fui atrás de conhecer o personagem, acho que muitas pessoas fizeram isso, e acho que esse foi o plano da Marvel, isso que eu quis dizer. É, inclusive o Miles... A parte de ser maligno o plano, fora isso. Inclusive... Homens-Aranha, o primeiro Homens-Aranha teve, na época não era igual hoje, que tem pessoas-aranha pra todo lado. É verdade. Realmente, os dois Homens-Aranhas diferentes e o universo se encontrar, era realmente o evento. O que o Breno comentou aí, né, o Miles estreou, tô olhando aqui, foi em setembro de 2011, e a minissérie ela é de agosto de 2012, né, então foi menos de um ano depois aí que tava tendo a história do Miles e tal. Ou seja, foi quase um arco completo do Bendis no Miles, né, Magali? Quase um ano aí, dá um... dá um arco. Dá umas duas linhas de roteiro lá pra ele chicou pro ano. Eu acho que o problema maior foi esse, porque assim, a Homens-Aranha é quase que geral aí, né? Eu não sei se tem alguém que odeia Homens-Aranha. Homens-Aranha é uma história legal. A primeira é. Mas aí saiu a 2 e, cara, é horrível a história. Os caras pegaram o gancho lá do Peter, porque assim, também tem um detalhe, né, antes de eu continuar. Aí era pra ela 2 ter saído muito antes do que saiu, eles tiveram que modificar um monte de coisa no roteiro, porque entrou Guerra Secreta no meio e tudo mais e tal. No final das contas, eu acho que ela só saiu porque, sei lá, tava na gaveta e o Bendis falou, eu quero me despedir do personagem, eu vou fazer aqui a Homens-Aranha 2 finalmente, né? Ou pode porque... ser que ele viu que a primeira deu dinheiro e falou, por que não? É, mas saiu 5 anos depois da primeira, né? Então, alguém entrou. É, pois é. Aí, assim, o... Acho que eles... Pra continuar. Não, pra falar? Não, era uma piadinha. Pra continuar, vou continuar. Não vale a pena, não vale a pena. Mas o problema da 2 é que, sei lá, eles pegaram o gancho do Peter falando... Ai, meu Deus, como é que é, mãe? Ah, meu Deus. E aí, a conclusão da frase é tipo assim... Eu não achei nada, sabe? Como assim, cara? Ele ficou extremamente extremamente surpreso. A gente tá dando spoiler, né, de Homem-Aranha 2. Ah, a gente... As pessoas vão agradecer. Não, mas a gente não vai falar muito. As pessoas vão agradecer. Mas... história. Saiu ano passado, mas não saiu no Brasil ainda, não. Não é mais spoiler. Ah, não saiu no Brasil? Então tá. Então é spoiler, sim. Pois é, esse que é o problema. Mas assim, comentando por alto, né, sem revelar muito, porque a história deve sair no Brasil, eles pegaram essa... A ideia inicial era boa lá no Homem-Aranha 1, porque tem o encontro dos dois e tal. No Homem-Aranha 2, em resumo, o que eu vou falar com vocês é: os Homens-Aranha na história não fazem diferença nenhuma. A história seria do mesmo jeito sem o Peter e sem o Miles. Não é isso? Eu tô lembrando mal, o Maurício. Não, é isso mesmo. Não faz diferença nenhuma. Eu não sei até que ponto eu posso comentar também sem dar spoiler. É complicado. Coisa que eu sei desse Homens-Aranha aí é que nesse view aí o Maurício falou que eu estava certo, então. Olha, quem já leu isso Homens-Aranha? Isso não esqueceu. Eu acho que, em respeito a quem não leu ainda, a gente não vai comentar muito, não, mas a história, ela é fraca. Eu acho que, assim, para melhorar, ela tinha que ser pelo menos uma história sobre o Peter e o Miles, sabe? E ela não é, basicamente. Então. Eu desisti no meio da segunda edição, acho que, ou terceira. Eu já vi que não tava dando um caminho muito legal, achei que não tava mais valendo a pena ler mesmo. Então, já que eu gosto do Bendis, gosto dos dois personagens, gostei do primeiro Homem-Aranha, assim, né? Tenho nada contra o... E gosto da Sarah Pichelli como desenhista. Acho que dos desenhos não tem muito o que reclamar, assim, né? Uhum. É o desenho? Mas para salvar, eu acho que para salvar uma história dessas é que de repente ela deveria ter saído no prazo, enfim, né? Porque provavelmente essas adaptações que tiveram que ser feitas pós-Guerra Secreta acabaram, de certa forma, judiando um pouco da história, assim, de repente. Enfim, né? E eu não achei muito crível aquela história do Miles Morales do 616 e tal, né? Não é também um grande spoiler, né? Poder falar que existe esse outro Miles Morales, enfim, eu até fiquei sem saber exatamente qual o nível de importância dele, assim, enquanto personagem, porque desistir da história e tal também, né? A gente não desistiu e também não sabe. É isso que eu ia falar, que é um spoiler, não tem. Não tem importância. Enfim. Opa, então não dá certo. Eu acho que quem não leu não tomou muito spoiler do jeito que a gente falou, e quem leu sabe do que a gente tá falando aqui, né? Eu acho que, pra melhorar, tinha que ser uma história diferente. Não tem jeito, porque o foco da história não são Peter e Miles juntos pra resolver alguma coisa, né? Eles são um detalhe da história, e a história principal não é irrelevante, então. É, assim, você não se importa com o personagem, né, que protagoniza esse novo arco aí do Homens-Aranha 2, e como você disse, né, deveria ser uma história do Peter e do Miles, não é, você não se importa com quem é a história verdadeiramente. Então, assim, pra salvar tinha que ser dois jeitos, cara, ou começasse o rascunho de novo do roteiro, ou então a história era de uma página só e realmente era o Peter falando: nossa, não tenho mais Morales nesse universo, acabou. É só essa parte, né? Mas a história é de uma página. O problema é que eles publicaram, sei lá, 4 edições. Cinco edições aí. Cinco, caralho. Quem tiver curiosidade pra saber mais sobre a história e não leu, ou às vezes não interessa em ler, ouça os Tweepnaus lá. A gente gravou 3 programas, eu acho, e... são curtinhos, né? A gente comenta a história lá e... Enfim, melhor que... Lá tem spoiler, né? Importante falar isso. Muito mas bem. Depois de saber, você vai agradecer a gente. Exatamente. O pessoal citou aqui no WhatsApp, que eu perguntei, né? No início do programa eu falei que ia mandar uma pergunta lá e tal. eles citaram 99 problemas na história, só que eu não cheguei a ler. Quem leu aí 99 problemas? É, eu ouvi falar tão mal dela aí na época que ela saiu que eu resolvi economizar um dinheirinho aí e não peguei ela, então não tem como opinar. Nem olhei a arte assim dela. Como é que é, Mônio? Eu acho que eu li, mas acho que eu apaguei da memória. Cara, ela, considerando que eu consegui numa promoção na Amazon por acho que R$6, eu acho que ela não tá vendendo muito bem, não. Pois é, né? Mas eu não li ainda. Vou comprar agora. É, se ninguém leu, é melhor cortar essa parte. Não, na verdade eu li, mas. Sobre o que é a história, exatamente? Na verdade, o Peter é sequestrado, ele é jogado numa ilha e começa a aparecer vilão dele pra todo lado. São os 99 problemas, são 99 vilões que tem lá. Mas chega uma hora que eles quiseram brincar com a arte, umas coisas viajadas, tem umas coisas que parecem vitral de igreja, parece sei lá o que diabo. Você fica bêbado lendo a revista, como o cara do WhatsApp falou aqui. Fica embriagado depois. Tem hora que, como foi o João Pedro que comentou, isso. Comentou aqui, tem hora que vira apenas aqueles livros de onde está o Wally, sabe? Fala, ah, quem é aquele vilão? Olha aquele lá, olha aquele lá, aquele ali. É quase um tormento. Uma bosta. É o tormento do século XXI. Ele é como se fosse um jogo de beat'em up. Só que pra ser um jogo de beat'em up, tinha que ter roteiro. E não tem. Essa hora é passando pela ilha e batendo em todo mundo, apanhando em todo mundo e... Beleza. Eu conheço uma pessoa que gostou dessa história, só que ele é desenhista. Então acho que ele olhava muito mais pelo lado da arte e tá. Que deu uma garefala assim. Ah, eles dão essa viajada, essas coisas, então acho que o cara tem um olhar um pouco mais assim, ah, nossa, que inovação que fizeram aqui, que diferente, né? Mas aí eu comprei esse encadernado dele porque ele tava mudando de país e precisava vender uns negócios. Então, ele gostou da história, mas não quis manter com ele, não. Eu não gostou tanto assim. Então, pelo que vocês estão falando, assim, a impressão que dá é que tinha que ser um pouco mais equilibrada, né? Tipo assim, ela tinha que ter um pouco mais de história. O problema, eu imagino, não seja essas, não é essas artes malucas, né? É ser só elas. Ajuda bastante. Ajuda a arte bastante. Maluca é um problema. Tem mais 98 na história. Se você comprou essa edição, você tem 100 problemas. Então resolveu isso. Sem problema. Exatamente. Salvo, pronto, é próximo. Matemática. Posso sugerir uma? Diga. Só antes de você falar, Breno. O Adriano, lá no grupo do Facebook, ele citou Ilha das Aranhas. Eu já vou tirar do caminho aqui falando. É fácil salvar. Pede pro Hércules pôr numa corrente e lá vai embora. É, cara. Resumiu. Ô, Breno, segura aí só um pouquinho que você fala. Mas Ilha das Aranhas, cara, realmente é uma história complicada, hein? Porque você tem que vencer a arte do Humberto Ramos primeiro, né? Pra tentar pegar ali no roteiro, que é do Dan Slott. Então, eu nem lembro mais da... Foi o início dos Trip Views. Olha como é que a gente estreou os Trip Views. Foi com Ilha dos Aranhas. Cara, complicado aquilo lá. O Venom chega a esconder virando uma roupa lá, tipo uma pasta, você lembra? O corpo do cara dissolve junto. Não lembro. Nossa, Fiquei bem chateado com essa. Porque eu tava retornando, assim, aos poucos, comprar mensais e tal, e daí teve essa Ilha das Aranhas, assim. E graças a Deus quando terminou isso aí, mas não que veio coisas muito melhores depois daquela fase ali, foi bem. Bem ruinzinha de acompanhar, né? Peraí. O que o Venom faz aí? O Venom, ele tem uma hora que ele disfarça, só que ele, eu não lembro agora exatamente o que é, mas eu sei que ele disfarça de algo, que assim, ele não muda a roupa, ele muda a estrutura do corpo inteiro, sabe? É como se não existisse hospedeiro lá dentro. Eu não lembro agora o que ele faz exatamente. Coisa pavorosa. Não sei se ele vira tipo uma roupa, sei lá. Uma mala, você falou antes? Eu não lembro, pode ser que seja uma mala, eu não lembro. Se fosse uma mala, até ia fazer sentido, que o Venom sempre foi uma mala sem alça, né? Nossa! Mas como que salvaria a Ilha das Aranhas? Eu não sei, cara. Eu acho que o problema das histórias... A maioria das histórias do Slott, eu acho, é que elas são exageradas demais, sabe? Em alguns pontos. Tipo assim, não é que elas, história... Elas buscam ser muito, muito mais épicas do que elas conseguem ser, né? Então... Nova York inteira virou um bando de aranha, sabe? Eu não sei. O problema do Slott é que parecia que cada vez ele queria se superar e fazer uma coisa épica, assim, como se ele quisesse deixar a marca dele no personagem e falar assim, não, essa aqui vai ser a minha maior história. Aí ele faz a próxima, não, essa aqui vai ser a minha maior história. Parecia um episódio, cada arco do Slott parece um episódio de Teen Titans Go, sabe? Que aparece umas maluquices aí no próximo, voltou tudo normal. Esses dias tava passando esses Jovens Titãs em ação, e aí eu tava vendo lá o episódio que fica uma maluquice, acontece uns negócios lá que eles mudam de aparência, né? Desenho é viajado mesmo. E aí no final fica como se eles tivessem morrido, assim, e fica, o que será que acontecerá? Aí fica assim, o episódio termina falando assim, no próximo episódio aí tá eles normais lá, andando, normal, tipo, nada muda, é tudo sempre igual. Então, as histórias do Slott, eu acho que era mais ou menos assim, Ilha das Aranhas principalmente, né, acontece uma coisa grandiosa e aí no outro dia tá tudo normal e é isso aí mesmo, terça-feira fraca. A gente só falou mal da história, não falou como salvar, né? Acho que é porque não dá. Eu falei, fala pro Eco e lá vai embora. É uma boa solução. É uma boa solução, viu? Breno, você ia falar de qual história? Eu ia sugerir, de repente, a gente falar de uma revista que saiu Homem-Aranha Anual, na época da saga do Clone. É, o Homem-Aranha Anual número 7 é o Planeta dos Simbiontes, que é uma história do Homem-Aranha, do Aranha Escarlate, do Venom, com participação do Carnificina Gigante, milhares e milhares de simbiontes lá do planeta deles e tal. Eu lembro, eu li isso aqui quando saiu, ó, deixa eu ver quando é que foi o ano, 97, eu era um jovem na época, e nunca mais li, dei tempos atrás, eu tentei ler o iniciozinho, assim, daí eu já desisti muito rápido, assim, também, sabe, é uma edição que eu até nem sei qual, se ela era uma edição especial, assim, no lá fora, nos Estados Unidos e tal, mas... Acho uma história que é bem ruim, assim, não sei se vocês concordam comigo. É do David Michelin, tem vários desenhistas. Lá ela saiu na... Isso, sim, era horrível que só a alma. Lá era ela era tipo manual, era super specials. Não, ela lá é, nos Estados Unidos, ela... Eu comentei em algum outro lugar, em algum outro programa. As revistas, ela saiu em 5 revistas, elas 4 ou 5. Elas eram então, tipo flip size. Ah. Elas que de um lado é uma revista, do outro é outra. Tipo a que eu sempre cito, a Super Almanac Marvel, que tem o Thor e o Homem de Ferro. Eu tenho essa. É, então. Que é de um lado é o Thor, você vira ela de ponta cabeça depois, do outro lado é o Homem de Ferro. Aí tem essa aí, que de um lado é o Planeta dos Simbiontes e do outro é uma história do Lagarto. Com o Lagarto. Eu ia comentar que essa... Esse arco, Planeta dos Simbiontes, ele era essa super special que é tipo anual, que foi da Amazing, da Spider-Man, da Spectacular e da Web, né? Que são as quatro da época lá. Então é... Entendi. Eu li só uma vez. Eu lembro que quando eu li, eu achei a história meio descartável, mas não achei ela horrível não, sabe? Mas eu acredito que seja porque eu tava voltando a ler na época. Não sei, lendo hoje em dia. Porque, assim, o que eu achei interessante na época, não necessariamente que seja a história seja boa, mas eu achei interessante eles tentarem dar uma origem, sabe, pro simbionte, porque ele só aparece lá no planeta. Né? O Beyonder simplesmente aparece com o simbionte lá, né? Ou melhor, o Beyonder teria... O Beyonder teria, né, tipo, pegado esse simbionte de algum planeta. Então, daí, esses caras chegam aqui e dizem, ah... É esse o planeta, daí. Ah, então daí, né? Tudo bem. Vai ser explicado. Mas viu que no final, eu tava dando uma folhada aqui no final da revista tem um. Acho que é a primeira vez assim que eles tentam tornar um lance místico, assim, também, o lance do simbionte, que tem uma união do simbionte com o Ed Brock, assim, que eles dizem, ó, eles falam, esse é um elo muito além do plano físico, um elo que vai para o plano espiritual. Então, né, vocês sabem pra onde que isso aí, né... Rolou um clima, é isso. rola um clima. É, isso mesmo, mano, isso mesmo, exatamente, rola um clima. Sabe como que eu acho que daria pra salvar? Daria pra pegar uma edição anual, que normalmente revista anual, ela tem uma história principal e histórias menores, né? De 3 páginas, 4 páginas e tal. Pega uma revista anual, separa umas 3 páginas dela, mostra o Beyonder chegando no planeta, enfrentando alguma coisa, pegando o simbionte e indo embora, sabe? É isso. Tipo, não tem Homem-Aranha, Venom, nem nada indo lá. É só uma... Mas, como, cara, se fosse uma curiosidade, sabe? O Beyonder não foi lá pegar o bicho na mão. Ele simplesmente juntou um monte de pedaços de vários planetas e do simbionte. É verdade. Não, mas o simbionte aparece preso dentro da base lá. Tava preso em um dos planetas, esse é o ponto. Então teria que ser uma história mostrando como que o... Tá, eu falei do Beyonder porque realmente, você falou isso e tem razão. O que eu quis dizer... O que eu quis dizer, não. Talvez fosse interessante mostrar como que o simbionte foi parar naquela máquina, entendeu? E aí mostrava agora, o planeta. Eu te conto agora. Tinha um cientista em um planeta, ele tava namorando com a namorada dele, caiu um meteoro no pé dele, que saiu o simbionte lá de dentro, ele prendeu e colocou nessa máquina porque ele viu que dava merda. Seria tipo um simbionte Origins, Eric. É, tipo, isso que o Moni falou seria um Homem-Aranha 3 melhor que o Homem-Aranha 3 inteiro já, porque ele prendeu e acabou, né? Mas o... Poderia ser alguma historinha assim, entendeu? Tipo, mostra um planeta sendo dizimado pelos simbiontes, que seja, tal, e aí acontece alguma coisa que no final o cara prende lá o simbionte. Enfim, resume tudo, não numa história épica do Homem-Aranha com o Venom e tudo mais, mas como uma... 2, 3 páginas de curiosidade no mundo atual, né? É uma história tipo Alien, uma nave que para lá no planeta, vê que tem esses bichos que dá merda, vai embora, mas um simbionte ficou na nave. Então, depois de muita briga, muita treta, o único sobrevivente prende esse simbionte e ele fica preso naquela máquina. Agora, sério, a gente tá falando isso aqui. Dá pra salvar, não dá. Mas dá pra piorar, dá pra falar, tipo, sei lá, uma coisa hipotética, falar que, na verdade, o simbionte é uma raça ancestral, que muitos deles já vieram pra Terra antes, eles estão aqui desde a pré-história. Dá um nome até, né, pra raça, sei lá, Clatar. Alguma coisa genérica, assim. Não vamos deixar, né? Falar que o Venom, o simbionte do Venom não é o primeiro, ele já teve vários, assim. Essas coisas viajadas. Mas claro que ninguém ia fazer isso. Eu sinto que tem uma referência aí que eu não tô pegando. É, meio que isso é a história atual, oficial do simbionte. Como assim? Já veio pra Terra antes. É, enfim. Não, que a raça tinha um nome, eu tô sabendo, Clintar, se eu não me engano. Isso, é. Não, Clantar, que a gente não pode usar os nomes originais aqui, a gente só tá fazendo um suposição. Embora eu realmente acho que, na real, eles nunca tinham que descobrir a origem dessa bosta desse simbionte. Na verdade, essa é a solução. Origem do Coringa, cara, ninguém quer saber, deixa do jeito que tá funcionando. Mal não, mas já que eles quiseram fazer, fizesse numa história curta, que né, o Eric falou, né, como que o simbionte foi parar lá... Não sei. É sério, eu acho que... Como ele foi falar lá não é uma origem de verdade, esse é o ponto. Sim, exatamente, eu falo assim, seria uma história interessante, eu acho. Eu dei um exemplo aqui, né, é óbvio que quando a gente dá um exemplo de alguma coisa, a gente vai gostar do que a gente falou, né? Pelo menos essa é a regra, então eu tô defendendo meu exemplo. Mas eu ia falar que, assim, sei lá, uma historinha curta, ou então, até igual o Moni falou, uma história de... É, que seja de 20 páginas, mas, sei lá, os cientistas, tal, enfrentando, não sei o quê, tal, tal, tal, e no final o cara prende. Eu acho que daria pra ser uma história legal, sabe? Agora, botar Homem-Aranha, Venom, indo coincidentemente pro planeta, e aí tem um monte de simbionte que não tinha hospedeiro nenhum, mas todos são fortes o bastante pra dar trabalho pros dois, sabe? Tipo, não faz sentido. Pior que eu li essa história uma vez também, e ela é muito esquecível, cara, porque eu não lembro de nada, a não ser de um momento que tem um portal lá que abre gigante na... Não, então, é igual eu falei aqui. Eu acho interessante que eles tentaram... Eu não lembro por que eles vão pra lá, o que que leva eles irem pra lá. Eu não lembro o que acontece quando esse portal abre, eu não lembro nada. Essa história é muito descartável. Ó, pelo que eu tô folhando, né? a nave com vários simbiontes chega no planeta Terra e eles vão com essa nave até o planeta deles. É isso, será? Nossa. Não sei. Não é isso. Tem um portal também. O que eu ia falar é que, tipo, assim, pô, né? Igual eu falei no início, né? Eu achei interessante eles pensarem em fazer alguma coisa com o simbionte e tal, mas é a única coisa que eu lembro da história é isso. Então, realmente... Não, pera não aí, esse é... de Portal não é uma história mais recente que vocês estão falando, não? A história é tão boa que a gente nem sabe o que a gente tá falando. Porque a de 97 é obviamente bem antiga, né? Isso aí, tem pessoas que... É um planeta de origem do simbionte mesmo, não é um simbionte que vem pra Terra. É, se eu não tô enganado, era isso mesmo. Eles iam pro planeta e aí no final os simbiontes lá do planeta queriam invadir a Terra. É, né, na verdade até rola uma discussãozinha se eles deviam ou não tentar fazer um genocídio daquela praga que tava lá, porque o planeta já tinha ido pra cucuia. Não, mas na primeira edição tem uma nave de simbiontes que chega no planeta Terra. Ah, eu já não lembro. Depois eu mando uma foto pra você. Eu li isso quando saiu, foi o quê? 97, né? Eu tinha 18 anos, faz muito tempo já. Eu era jovem ainda. 97 não era nem alfabetizado ainda. Tá, olha ali. Vergonha, você nasceu em que ano? Então? 94. Eita. Já devia ser, porque eu com 5 anos já era alfabetizado. Eu tava com 3, eu tava começando a ser alfabetizado. Eu era alfabetizado, mas não sabia fazer conta, dá um desconto? Eu nasci em 94, 97 eu fiz 5 anos, muito bem. Pô. É, como eu disse, eu era alfabetizado, não vale. É, pro Mônio, o cara que nasceu no dia 29 de fevereiro, ele só faz aniversário de 4 anos. É. Quando que vai ser outro 29 de fevereiro? Me conta. Quantos anos você tem? Aí o senhor fala, né? Eu tenho 15, né? Eu tenho, na verdade, 40. Não, 40 não. Eu não fazendo conta direito também, mano. 60 anos. Agora eu tô conferindo a conta mentalmente pra ver se eu falei bobagem. É isso, cara. Só pra contar, eu acho que 40 anos é jovem ainda, tá? Não, mas é 60. Eu amanhã velho será. Galera, você também devia achar quem tá nos 40 é jovem ainda. Vai por mim. E amanhã velho será. Nunca. Sempre jovem. Então, eu odeio vocês. Ninguém pode completar, a menos que o coração sustente a juventude. Se você é tão jovem quanto sente. Ok, pronto. Sobre o Venom ainda, tem mais alguma coisa que... Eu sei que a resposta vai ser, tinha que ter ficado na ilha, mas... O Venom, ele tem algumas fases, né? Ele tem a fase inicial, que normalmente a galera gosta, que é até essa parte da ilha. Depois ele tem uma longa fase como... Ah, acabou. Anti-herói. Depois ele volta, ele domina o Peter pra atacar a Garota Aranha e zaz. Ele tem uma grande fase aí como anti-herói, que ela é uma fase meio complicada aí, né? Ela é controversa. Eu não sei se daria pra melhorar ela. Acho que era mais fácil ela não existir, né? Não, é melhor. Não sei se melhora a história, mas ia melhorar a nossa vida. É que assim, pra quem não... Ué, se você ficar insistindo no Venom, daqui a pouco o quê? Vocês vão até... Os caras vão achar boa ideia fazer um filme do Venom. Imagina que coisa ridícula. Ué, quando eu comecei a ler Revista do Homem-Aranha, foi pós-ilha e tudo mais, então eu não conhecia esse Venom original, né? Pra mim, o Venom era o cara que era dominado pelo simbionte e que não era completamente mal. Sabe, esse era o Venom que eu conhecia. Então, no início, eu não me incomodava, sabe? Pra mim, eu fui apresentado ao personagem dessa forma, né? Pra mim, é o conceito certo dele. Ele não é mal. Ele quer se vingar do Aranha, específico. Não, então... Mas aí que tá. Quando eu comecei a ler, não era exatamente isso. Era tipo assim, ele não gosta do Homem-Aranha, mas ele age como Venom e às vezes ele quer fazer a coisa mais ou menos certa ali, da forma errada. Mas esse que é o personagem que eu conheci, né? Então... Eu acho que pra quem começou a ler na época que eu lia, ou então pra quem gostava do personagem, né, achava legal e tudo mais, não da história dele, mas do visual e tudo mais, eu acredito que essa fase anti-herói aí não incomodou tanto o pessoal, né? Mas pra... Eu acho que incomodou porque as histórias eram ruins. Aquele negócio dele de vou devorar seu cérebro e tal, pra mim isso aí é o padrão do personagem, que quando eu conheci ele era assim. Sabe qual é o meu problema com essa parte do vou devorar seu cérebro? Eu sempre associei que ele falava isso mais como ameaça do que como intenção real de devorar o cérebro. O problema Sim. É que parece que começaram a levar isso a sério depois, no próprio quadrinho. Alguém levou isso a sério demais. Então, aí que tá. Quando eu comecei a ler... Só queria comer cérebros. E não, gente, era tipo só ameaça, sabe? Não era... Quando eu comecei a ler, pra mim, era pra valer. Não era só ameaça. Justamente por causa, nossa, por causa disso. Então, eu sempre interpretei como sendo uma forma de ameaçar só. É, então, assim, quando eu vi o Venom original pela primeira vez, eu achei muito esquisito, sabe? Eu falei assim, caramba, parece um cara vestido de preto, sabe? Eu achei esquisito por isso. Pra mim, o Venom é um monstro gigante, cheio de dente e língua pra fora, sabe? Ah, tá, era isso. Na série, era um cara... Quando começou a ler, já era fase séria, entendi. Era um cara horrível de preto, ele foi por ali. Azul. Então essa parte aí do Venom anti-herói, ela é meio complicada por isso, né? Porque se você já lia desde antes, realmente incomoda, né? Mas pra mim só era mais um personagem, não sei pra vocês como é que... É, eu fui pegando meio mesclado, assim, porque quando eu comecei a ler Homem-Aranha, tudo isso aí já tinha sido lançado. Então às vezes eu pegava assim, eu não lembro exatamente a ordem que eu peguei, mas às vezes eram uma história antes da ilha, uma história depois... Uma um pouquinho antes, uma um pouquinho depois, assim, então ficou meio que mesclado isso aí. Só que aí eu comecei a notar diferenças, né, entre o Venom das histórias mais antigas do personagem e as mais novas. E pra mim, as mais antigas eram mais legais, né? Eu conheci ele nesse lado meio anti-herói, assim, logo que eu comecei a ler, mas eu já não comprava tanto a ideia, né? Aí conforme eu fui lendo mais, eu percebi que o Venom que eu gosto é... Antes da ilha, né, o jeito que ele trabalhava o personagem, até a história da ilha. Aí quando ele volta, eu ainda curto ele até mais ou menos aquela fase lá quando ele sequestra lá os pais do Peter. E que daí nessa história mesmo que ele termina falando assim, não, a partir de agora não sou mais o vilão, sou um anti-herói. Aí pra mim o personagem fica muito chato mesmo. E lógico que eu não pensava isso quando eu era mais novo, né? Mas agora assim, um pouquinho mais velho, você fala assim, é até meio redundante na época... Porque não tinha tantas pessoas aranhas, assim. Ou você já tinha um personagem que tinha os poderes do Homem-Aranha, que ele funcionava muito bem como vilão. Aí quiseram fazer ele anti-herói. E pra mim fica meio redundante, sabe? Você já tem um personagem com poderes de aranha que é um herói. Aí você acrescenta mais um. Aí logo depois veio o Ben Reilly. Enfim, pra mim um erro foi deixar ele como anti-herói. É interessante que você tá falando isso aí. Agora que eu tô puxando aqui da minha infância, né, da minha memória. Quando eu comecei a ler, ele tava voltando a ser vilão. Ele foi no julgamento dele, eu acho, a primeira aparição do Venom pra mim, foi o julgamento do Venom, que aparece o Carnificina e tudo mais. Então, assim, ele até ajuda um pouco, mas ele, no desfecho ele meio que volta a ser vilão. Então, pra mim o Venom era mais um vilão, era tipo um lagarto pra mim, sabe? Só que sem a parte do cientista. Mas, era mais enfim, uma vítima, assim, da condição dele? É isso que eu queria dizer? Mais ou menos. Mais ou menos, mas mais como. Ele era mais um monstro, vamos dizer assim, contra quem o Homem-Aranha lutava, sabe? Tipo, não tinha muito objetivo. Era causar o caos. Então, pra mim, era um personagem meio. Ok, mais um. Mas realmente, parando pra pensar, eu acho que o Venom, talvez uma forma boa de consertar, entre aspas, seria pular um pouco essa fase do anti-herói, né? Às vezes você tem essa parte da ilha e tudo mais. Ele virou anti-herói e depois voltou a ser vilão. Às vezes cortando essa parte do anti-herói aí, melhorasse um pouco, né, o personagem. Não sei. Porque depois também, não é que ele melhorou, né? É. E é por isso que a gente quer manter ele na ilha até hoje, tá vendo? É, faz sentido. Mas aí eu falei do Venom, que ele tem várias fases, porque depois foi mudando, né? Mudou de hospedeiro e tal. O que eu aí... É, a parte que o escorpião, né, o McGargan, ele pega o Venom, eu li mais ou menos. Mas ele era o escorpião com o simbionte do Venom, né? Assim, no... Exatamente. Era outro personagem. A ocasião em que acontece isso ali no... Esqueci o nome do arco, é o... Caído entre os mortos. Esse momento em que acontece isso eu achei bem sagaz, assim, a história, tipo... É que nesse momento ali, que acho que é um pouco antes ali, né, no início dos 2000, acho que é, né, Marvel Knight, né, então, já que vai estar fazendo 20 anos agora, não sei, é isso, né? Enfim, por aí. Tem um lance que eles estão relançando, agora vão voltar com a fase Marvel Knights, porque está completando tantos anos, não sei se é 15 ou é 20, mas enfim. Breno, abrindo um parênteses, rapidão, 99 problemas é Marvel Knights Volume 2. Olha só, Marvel Knights ou Spider-Man. Verdade. Essa fase da Marvel Knights aí que saiu X-Men, Hulk e Homem-Aranha, as edições do Hulk e dos X-Men são muito boas, principalmente as X-Men, que nem saiu aqui, inclusive. deixo a minha recomendação. Já cumpriu a cota. Mesmo que vocês não liguem pra isso, né? Mas eu te interrompi aí, você tava falando que realmente, essa parte do escorpião aí, é o que eu tava falando, é outro personagem, né? Já é outro Venom, e daqui, só agora que o Ed Brock tá voltando como Venom aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos já faz um ano mais ou menos, que realmente está voltando a ser o Ed, né? Mas durante os anos 2000 inteiro, praticamente, não foi, né? Era o McGargan, basicamente, né? Então... Isso. Eu não sou obrigado a fazer aquela pergunta que eu acho que eu sempre faço, mas o Ed não tinha morrido? Ah, mas ele tá na editora onde ninguém morre, né, cara? Então, tudo certo. Quem é morto sempre aparece. Quem é? Ele quase morreu ali no, na saga do De Volta ao Negro, mas foi um quase, foi só um sustinho. Descobriu que era só uma gripe que ele tinha, não era câncer. Então, ele tava com câncer, né? E ele fica mal pra caramba, mas ele chega a morrer? Eu não lembro. Não, ele quase morre. Inclusive tem uma capa muito enganosa, que é o Homem-Aranha em cima de um túmulo que tá escrito aqui, Jaz, Ed Brock, não sei o quê, mas ele não morre na história. É, tipo a capa da saga do clone, que é uma caveira na máscara do Homem-Aranha, você fala, meu Deus, e agora? E ele achou a caveira, nossa, tinha uma ideia. Isso não é enganoso, isso não é enganoso, ele realmente, achou a caveira. É verdade. Mas eu sei que o Ed tá mal pra caramba de câncer, ele começa a trabalhar naquele instituto, festa lá da Tia May. Eu tomo duas aspirinas e fica bom. Não, que tem aquele senhor negativo lá, então o Mark Lee, que cura ele. Então tá explicado. Ele ficou perto da Tia May e curou a doença dele. Osmose, né? Ele ganhou imortalidade por osmose. Exatamente. Não, mas aí o Martin Lee lá, que é o senhor negativo, ele usa os poderes pra curar o Ed Brock, né? Então ele tira o Venom, né? Os resquícios do Venom do organismo, ou melhor, ele tira o câncer do organismo e, sei lá, alguma coisa nos poderes dele faz o reagir lá no organismo que cria o anti-Venom, né? Ah, o anti-Venom, agora eu lembrei dessa desgraça. E, tipo, o anti-Venom é a cura, né? Foi tipo o que foi curando os resquícios do simbionte no organismo do Ed. Esse aí é o Stallone Cobra. É engraçado que enquanto era o McGargan como Venom, beleza, era só mais um personagem, tanto faz, tal. Aí voltou a citar o Ed e criou o anti-Venom, né? Tipo, o Ed não se liga bem a bons personagens, né? Bom, anti-Venom, vou sempre apertar na tecla, que é o Venom 2099 com as cores invertidas. Exatamente. E aqui, você falou de 2099, você me lembrou de algo não que... Dá. Não dá pra salvar, não. É um 2099 wannabe. Homem-Aranha. Wannabe. 2099 é ano bissexto? Nossa. Que ano? É, o ano que nunca acaba. Ele... tentou ser um 2099 aí na televisão das crianças, né, norte-americanas e brasileiras e mundiais, enfim. Homem-Aranha, Ação Sem Limites, ou Diversão e Alegria, né, que é o que a gente gosta de chamar. Ah, esse aí que é o Diversão e Alegria? O famoso. Caramba, agora... procurei, quando eu vi a lista, procurei no Google Homem-Aranha, Diversão e Alegria, não encontrei nada. Não encontrei nada, bicho. Puta, você merda. Acha? Cara, você tem que você achar pelo direito. Viu? Você tem que achar procurando o Homem-Aranha de Diversão e Alegria. Diversão e Alegria. Se você colocar Homem-Aranha Diversão e Alegria, Homem-Aranha Diversão e Alegria. Que absurdo, não aparece o Trip View. Não, aparece. Não. Na segunda página aparece o Trip View. Não, no Trip View aparece, mas. Bom, né? Tudo bem, né, gente? Passou, né? Passou. Então, Homem-Aranha de Versão e Alegria. Só você mandou isso? Eu vou aqui. Out. Magari está mandando... Ah, já percebi. Era isso que eu estava vendo aqui. Cara, é sério que ninguém corrigiu isso até hoje? Ninguém acessa essa página. Vai legal. Ninguém acessa essa página do Wikipedia. O mais legal é que se você copiar esse texto aqui, esse texto do começo, colocar no Google pra procurar, você vai achar, acho que é no, nos vídeos wall, os caras compartilharam os episódios desse daqui, e a descrição eles copiaram aí o que pede, ou seja, tá lá também. Caramba! Meu Deus do céu! Pra quem não tá ouvindo o programa e não, sabe, não faz ideia do que, por que a gente tá rindo, é porque... A gente pode citar créditos ou é melhor deixar aí em segredo quem fez isso? Não, quem fez é melhor não. Então, na época que a gente tava gravando os Tweep Views de Homem-Aranha, Spider-Man Unlimited, né? Homem-Aranha Ação Sem Limites, que a gente chamava de Diversão e Alegria, um ouvinte, né, amigo nosso, caralho, entrou na Wikipedia. Eu coloquei esse, eu copiei esse texto, fui no Google, tem um monte de lugar. Olha como é fácil isso, espalhar boato. Meu Deus. Tem um blog aqui falando os melhores desenhos animados do Homem-Aranha. Tá lá, Homem-Aranha, blá blá blá blá, Homem-Aranha Sem Limites, Homem-Aranha Diversão e Alegria, foi uma série animada. Meu Deus. Não é fácil. Ei, querido. Ah, eu achei isso. E ano passado. É do, de 97, de 2007. Cara, meu Deus. Os melhores desenhos de animados. De abril de 2007, 2017. 9 de junho. Cavalo de Fogo, os Debilóides, Perdido nas Estrelas, tal. Aí você chega no Homem-Aranha Ação Sem Limites, Spider-Man Unlimited, tal. Aqui no Brasil recebeu o nome do Homem-Aranha. Tem um pouco mais acima. Ou Homem-Aranha de Versão e Alegria. Foi... O cara editou ainda o texto, ele não só copiou e colou. Tem ele um manteve top só. Tem um top 4. A gente dominando o mundo do jeito errado, gente. Mas, desculpa. O que eu tava falando é que na época que a gente fazia os Tweep Views, né, do Homem-Aranha Diversão e Alegria, de vez em quando a gente fazia vitrine com Homem-Aranha Diversão e Alegria ao invés de Homem-Aranha Sem Limites, né, a gente fazia essas gracinhas. E aí um dos ouvintes entrou na Wikipédia e editou o artigo, né? Colocou que lá estava Spider-Man Unlimited, conhecido do Brasil como Homem-Aranha Ação Sem Limites. Ele acrescentou um ou Diversão e Alegria e tá lá até hoje. E se espalhando. E se espalhando. Quais são os Tweep? Deixa eu ver que ano que a gente lançou esse Tweep View. Só de curiosidade aqui. O primeiro, ou melhor, eu vou olhar o último Tweep View de Diversão e Alegria. Eu acho que eu tenho a lista na planilha aqui de todos os Tweep Views. Diversão e Alegria, Sem Limites. O último foi o Tweep View 117, que é o que a gente colocou a vitrine, que era uma taça de champanhe explodindo de alegria. Tinha terminado? Ele saiu, deixa eu ver que ano que foi. Foi em 4 de março de 2016. Então, assim, isso foi quando acabou, né? Então faz pelo menos uns 2 anos que isso tá circulando. Apesar que a Wikipédia foi editada antes, né? Então, meu Deus. É isso aí, gente. Sobre o desenho em si, eu nunca consegui engolir muito ele, assim. Tipo, ah, nunca... é? Tem que falar do desenho. É, tem que falar do... Como salvar isso, né? Na verdade, eu nunca relacionei muito com a Homem-Aranha 2099. Acho que a vibe assim, era muito diferente, assim. Nunca gostei. Na verdade, assim, ó, eu gostei muito tempo do 2099 sem ter lido tudo. Eu fui ler tudo do 2099 recentemente. Daí que eu vi que descobri que não era tudo que era legal. Era legal só o início, enfim. E daí, no caso, o desenho, acho que eu nunca assisti um episódio inteiro, assim. De repente pode ser até uma coisa a se fazer pra ver se vale a pena. Só acho que não vale a pena, então. Não, a gente não acha, a gente tem certeza. É porque tem aquele... Eu lembro que tem um carnificina meio... Que é uma caveira, assim. Eu não gostava, assim, da... Tem o Venom também, gostava. Tem os dois. Vamos tentar fazer diferente. O que que vocês acham que o desenho tem de bom? Ele toca um trechinho ele da tem, abertura... Ele tem só 3 episódios. A música de abertura, na verdade, até que é bacana. A música de abertura é legal, né? Ele também, aquela premissa de ele ter que... Eu não lembro qual é que é a ideia de ele ir pro futuro, de ele ter que ir pro futuro, mas é meio que o... É o Peter Parker do desenho de 94, né? Ele não é futuro, ele vai pra Contra-Terra. Isso, ah, é, ele vai pra Contra-Terra. É uma viagem pra Contra-Terra. Ah, mas eu lembro que quando eu vi ele, assim, eu pensei, pô, que legal, ó, deve ser legal o desenho, porque, né, ele... Porque eu vi que era o mesmo Aranha do desenho de 94, eu achava que era, enfim. É, não, oficialmente ele é uma sequência de 94, né? Uhum. Tanto que no primeiro episódio toca um trechinho da música de 94, né? Só que assim, a gente tenta ignorar, né? É, o de 94, revendo, você já vê que não era tão bom assim, na verdade. Mas olha pra que manter... o povo... A moral alta, a gente desconsidera que isso aí é a continuação dele. Falou pessoal, verdade, gente, falou verdade, hein, mano. O pessoal te bate se você falar isso, mano. O pessoal aí... Eu sei, cara, eles não tentaram reassistir, é por isso que eles continuam batendo nessa tecla. Ainda é legal, mas você descobre que era bem menos legal do que você imagina. É verdade, concordo. Você assistir, vai ter a nostalgia. Sim, exatamente, tem a questão nostálgica. Tem gente aqui que não acha ele tanto essas coisas que até jogou as fitas no lixo. É, aconteceu. É, fitas mofadas, tá? Só pra constar. A gente tira o mofo, cara. Mas então, Ação Sem Limites, ele... É, a música é boa, né? Tem 13 episódios. Cara, eu não sei. Tem um final extremamente condizente com a série inteira. Ele era muito esquisito, eu não sei. Tem. O final tem uma chuva, né, de merda. Simbiontes, eles jogam um negócio da atmosfera lá que parece muito uma chuva de merda. Esse desenho termina bem. Mas eu não sei o como salvar. Porque o desenho, ele é esquisito. Ele não, não... Você não cria muito carisma com os personagens, né? Fica naquele negócio que com 13 episódios não consegue prender atenção. É complicado. É. Então, acho que a melhor forma de salvar é se mantendo longe. E nisso, não, assim, o de 94, o de 94, acho que ainda tem uma desculpa da gente assistir hoje e não achar que ele era. Não achar ele era tanta coisa assim. Porque ele é mais voltado para um público infantil mesmo, né? Como a maioria dos desenhos é, e muita gente ainda não entendeu isso hoje em dia. Então você até pode pensar assim, ah, mas a gente não tem a cabeça que tinha na época, não sei o quê, criança é mais fácil, se aceita mais coisa, beleza. Mas eu assisti esse desenho quando era criança, ou Diversão e Alegria, e eu já achava uma bosta. Eu acho que ele tem bem esse. Ele é bem desse tipo de desenho que as crianças olham e acham uma bosta. Não sei por quê, porque ele. Acho que desde a parte estética dele, assim, que acho que não fede nem cheira, assim, sabe? Quanto enfim, né? Com o que se segue ali, né? Se a parte gráfica dele fosse melhor. Não que o desenho ficasse bom, mas assim, a parte visual já incomoda um pouco, né? Eu acho que se a parte visual fosse melhor, já seria menos pior. Igual vocês falaram aí. Pra criança, faz diferença, né? Tipo, ela tá acostumada com outros tipos de desenho e tal. Aquilo era um personagem muito quadradão, sei lá. Mas o desenho, ele foi meio que uma resposta, eu acho, ao Batman do Futuro, né, que é mais ou menos uma temática, assim, fora do padrão, né, não é uma cidade comum, é uma cidade diferente, mas, sei lá, ficou meio esquisito. Talvez se eles tivessem feito, tentando salvar a história, mudando a história, né, se eles tivessem feito um desenho do 2099, ficaria melhor. Mas não sei, aquele lá... Falar, o jeito de melhorar primeiro, assumir que era pra ser um desenho do 2099 e não do Aranha Tradicional. Esse era o primeiro ponto. É, que eles precisavam do Peter, né? E eu acho que o problema também é que eles tinham todo um universo criado de Homem-Aranha e tudo mais, e ali eles, tirando o Venom e o Carnificina, que já tem uma aparência completamente diferente do que as crianças estavam acostumadas... Todos os personagens são novos, né? Então, você ter que conquistar um público do zero, vamos dizer assim, é difícil demais. Às vezes, se eles tivessem mantido sei lá... Essa parte da Contra-Terra poderia ter sido um arco do desenho, sabe? Não o desenho se passar 100% lá. Talvez isso já melhorasse. Às vezes, o Homem-Aranha tinha uma missão, e aí ele tinha que ir lá resgatar o John e tudo mais, e... Resgatar não, né? Ia junto com o John por algum motivo. Ah, não, era resgatar mesmo, né? Eu nem lembro mais da história. Não, é resgatar, né? Mas, sei lá, que fosse uns dois episódios, sabe? Porque, no, sei lá, criança, acho que... No, e a gente também, né? Mas, assim, não identifica muito com com aquele universo totalmente novo, sei lá. Acho que talvez uma forma de melhorar fosse isso. Mantém o desenho como meio que uma sequência de 94. Chegava lá, resgatava o Drone, voltava pra Terra, só que ou o Alto Evolucionário, ou os Cavaleiros vinham atrás pra tentar dominar aqui também, alguma coisa assim, pronto. Isso, porque aí você consegue revezar com outros personagens também, né, já conhecidos. Eu acho que seria menos pior. Mas então, a gente comentou bastante aqui, né, alguns desenhos, tem desenhos, quadrinhos e tal, a gente tentou melhorar um pouco, acabou que a gente falou mais mal das coisas do que tentou melhorar, mas a gente tentou, né, tem coisa que não dá pra salvar muito bem. Mas é isso, continuem mandando, quem tá ouvindo esse programa, continue mandando pra gente novas ideias e tudo mais de como salvar outras coisas, né, seja quadrinho, seja desenhos, filmes. Uma coisa que eu pensei que agora que pode virar um assunto para um próximo é talvez como salvar jogos, né? Pode ser que tenha alguns jogos do Homem-Aranha aí que sejam horríveis. E para salvar jogos, Eric, é só ter um memory card, né? Exatamente, você tá bem atual mesmo. todo mundo sabe que memory card é coisa do passado. Você tem que ter o password, anotar. Exatamente. Ah, olha ali, né? Meu Deus. Mas, enfim, é uma possibilidade a gente comentar de alguns jogos aí depois, né? Também de que não são tão bons, né? Enfim, continue mandando, né, ideias pra gente, ou comecem a mandar, né? Eu tô falando continue como se o pessoal, desde o primeiro programa, tá mandando pra gente sem parar, né? A gente já tem algumas ideias do que comentar num possível Como Salvar 3, né? Quem sabe? E é isso, né? E comentem também, né? Como vocês salvariam essas histórias que a gente comentou, né? Às vezes a gente falou essas coisas aqui, mas vocês falam aí, não, se tivesse sido isso ao invés daquilo, ficaria melhor. Enfim, comentem, participem. Alguém quer comentar mais alguma coisa aí sobre o programa? Eu posso fazer um jabá? Pode, não. Talvez sim. Algumas vezes eu tô sendo convidado pra gravar um outro podcast com uma galera aí. Não é um podcast de quadrinhos. E eu acabei de gravar com eles e já emendei nessa gravação aqui com o Aracnofan. Então, se vocês tiverem interesse, o podcast é o Pod Isso. Não, tô brincando. O podcast é o Pod Isso, Pod de podcast mesmo, né? Com o Demudo. E isso daí fazendo o trocadilho que vocês entenderam, né? Pode isso. É um podcast que a gente pega... a gente pega a timeline lá no Twitter, pega uns tweets aleatórios e usa isso de desculpa pra falar qualquer besteira. Muito bem. Uma das melhores experiências do universo, gente. Link no post. Muito bem. E só lembrando, né, que o Tweepcast é um podcast mensal do aracnofan.com.br. Site dedicado a Homem-Aranha e companhia, né? Cada dia com mais companhia do universo aracnídeo, porque não param de criar novos aranhas e derivados. Mas além desse podcast, né, do Tweepcast que a gente tem toda última sexta-feira do mês, a gente tem também toda quarta o Tweepview Classic, onde a gente comenta as histórias clássicas do Homem-Aranha, né? Atualmente a gente tá ali no 87, mais ou menos, 1987, por aí. Nas sextas-feiras a gente tem os Tweepviews, que é comentando as histórias atuais do Homem-Aranha. A gente fazia por revista da Panini, mas agora a gente tem feito por arcos fechados, né? Fica melhor pra seguir a história e tudo mais. O Breno participa lá, principalmente dos Tweepviews, né, Breno? E o Magari, o Moni e o Maurício estão mais nos Trip Views Classic e eu só tô enchendo o saco, mandando grava isso, grava aqui, então, enfim. Não, mas os Trip Views, desde que a gente se fechou em falar sobre arcos, não só de histórias do Homem-Aranha, mas histórias que a gente vai gravar agora, vai gravar o Venom, fez aí, infelizmente a gente teve que gravar a Spider-Gwen aí, falou sobre várias e várias edições, assim, né. Por mais que às vezes a gente caia a discutir histórias que a gente não tem, não são nossos personagens preferidos, tem sido mais legal tanto de comentar quanto de escutar. Então acho que tá sendo mais legal até pro ouvinte, assim, porque pega um arco fechadinho, o cara pode, às vezes, nem ter lido, assim, se o cara não tem, tipo, não tem interesse de ler, mas quer saber o que se passa nessas histórias, pode escutar também, que pode ser bem, bem legal. Exatamente. E meio que o Steep Views Classic, a gente também tenta manter os arcos ali, né? E daqui pra frente vai começar a ter mais arcos, né? Eu acho que no ano que vem, por exemplo, tem Última Caçada de Kraven. Esse ano ainda tem, eu acho que mês que vem, tem a morte da Jinder Wolf, né? Então, assim, já tem alguns arcos aí começando a aparecer. A gente sempre tenta manter as histórias fechadas em cada programa, né? Mas tem nos Steep Views... Aquele arco que se passa na Inglaterra lá, o Arco do Triunfo. Nossa. já faz tanto tempo dessas piadas misturando França com Inglaterra que eu acho que o povo já nem sabe mais quando o Magari tá falando sério ou tá errando. É onde? Ah, não, é verdade. Tá certo. Ficaria bom comentar por arco. Ficaria bom também comentar por arco se a gente gravasse podcast sobre o Gavião Arqueiro, né? Nossa! É, exatamente. É isso mesmo. E assim encerramos. É isso. E também no. A gente tem o YouTube, né? Que sai vídeos esporádicos. Tem meses que sai mais vídeo, tem meses que sai menos, mas temos o YouTube aí que. Frequentemente está tendo novos vídeos, né? Seja comentando edições da Savate, outros assuntos, falando de revistas antigas e tudo mais. Então, acessem lá youtube.com.br/aracnofan. Eu acho que tem .br, não tenho certeza, mas todo mundo conhece o site do YouTube, né? E vamos lembrar também que está rolando aí a Pod Pesquisa, né? Que é para os ouvintes e até consumidores, os produtores também de podcasts, todo mundo que curte essa mídia aí. É um questionário que foi elaborado por alguns produtores e que está disponível lá no Pod Pesquisa. Serve mais para a gente conhecer o público do podcast, quem consome essa mídia, até para poder vender melhor a mídia para as empresas por aí, para conhecer o perfil dos ouvintes. Quem gosta, quem não gosta, faixa etária, essas coisas, tudo. É um questionário pouco extenso, mas, sei lá, uns 5 minutinhos, vocês tirarem aí pra responder tudo lá, vocês conseguem ajudar aí o seu podcast preferido, seja Aracnofan, seja outro, já que isso é da podosfera em geral, né? Então acessem lá na parte de pesquisa, o Eric vai deixar o link aí embaixo. E pra fingir que eu não esqueci de falar isso durante o podcast, estou gravando esse adendo à parte. Eric, o que mais a gente tem? E também nós temos o nosso Padrim, né? O padrim.com.br/aracnofan, que é um lugar onde você pode apoiar o site, né? Com alguma quantia. E em troca disso, além de manter o site no ar e os gravadores de podcast felizes, vocês também podem ter algumas recompensas, né? O que esse ano a gente incluiu, né? Um dos destaques que a gente incluiu esse ano. Além do áudio personalizado do Mônio, né, Mônio? Que é muito pedido. O item mais procurado. Foi sorteios mensais, né, de revistas. Então, a gente já sorteou Biblioteca Histórica Marvel, Homem-Aranha Antologia. Então, tem bastante coisa legal aí. Então, acessem lá padrim.com.br/aracnofan e dê aquele apoio maroto. E quem não pode apoiar por lá, vão divulgando os podcasts e espalhando aí, né, o Aracnofan. E nunca esqueçam da campanha Adote um Mônio. Adote um Mônio, exatamente. A campanha sempre é muito importante. Então é isso. Então é isso aí. Cuidado com o que vocês copiam da Wikipédia, né?